Então, Romeu Charlie FA, 30 segundos para autorização. Gente. Solo agora, os 43, ao liberar a direita, 1219, solo, bem-vindo. 19, obrigado, 323. Para Juliette, está reautorizado o portão 4, ok? Ele está visual, cara, na posição. Portão Juliette, está autorizado 04, 1404. Papa Tango Romeo Charlie FA, copy. Está autorizado Ilhéu. Sai restrita a 1000 pés no corredor Axé e Caixa Prego, decolando da 17 com curva à direita. E aguarda a liberação do controle para acender ao 065. O mesmo opera em 119.8 e a torre 118.6. Acione o código transponder, é o 0263. F03 na bata, chame a torre, o acionamento, o Romeu Charlie FA. 3152, livrou, boa noite. Boa noite, 3152, táxi Alfa Juliette, o gate é o 2. Alfa Juliette 2, 3152. Condo 077, contact receive sender frequency 12545, if unable 12685. 12545 and 12685. Boa noite, Condo 077. Boa noite. 04, completa a chegada para 2000 pés, com 1003 autorizado LS. Reporte estabilizado no 604. 2003, chamada estabilizada. Solas 4006, direita 2, aproximando o solo, a livrar, bem-vindo. Lip 01, interceptado o vento. Lip 01, informa o tráfego azul, ingressando agora para a decolagem, aguardando pista livre. 01. Boa noite, voo 1398, livrou. Voo 1398, boa noite. Táxi via Alfa e Juliette, o gate é o 612. Alfa e Juliette, 612, 1398. Não, achei um táxi. Torre Salvador, boa noite, está 3858, quanto espera? 1-0, pronto. 3858, sendo tráfego, mantenha um ponto espera, estou com P3 no circuito da 1-0, aguardando o tráfego. Autorizado, toque arremetido, 1-0, 1-2-0, graça 7. Toque arremetido, 0-1. 070 azul, decolado 248, controle 1-9-8, bom voo. 1-9-8, azul 4071. 3258, após o P3 ali mantém. Após o P3 ali mantém, então 3258. Excelente. Vigilância, sobe 360 para 071 azul. Arremetido Olympus 001. Senta Olympus, estou arremetido agora aos 49. Quando o ponto está autorizado, curva esquerda, mil pés, reportando na do vento da pista 10. Reportando na do vento, mil pés, o Olympus 01. China 63-10. Está pronto para cópia, Recife? Pronto, cópia. Autorizado, Recife, o nível 350. Na via Peruíbe 58, decola da 10, curva à esquerda, subida Puca, transição Caju, controle 19.8 e o transponder é 5553. 350, Peruíbe 58, escola da 10, controle de esquerda, puxada Caju. 118, com controle 5553, outra opção. Olha, estou achando a minha 310, chame pronto no gate 11. Câmara pronto, grato. Autorizado, tá, táxi, reporte para ingresso no 7. Pulo autorizado base, reporte baixo travado. Autorizado base, baixado e travado, 0. Conheça, por favor. Recife 25 decimal 1. 25 1, obrigado. 98, bom trabalho. Autorizado, toque arremetida na 10, 1-10 graus, com nota nós. Deve toque arremetida, 0, 1. Um. 58, saída Momo, vigilância só 37. Saída Momo, parou 37, tá? 3858. Controle TAM 3850, autoriza, se possível, frote, senhor. Decola separada? Autorizado 17, 110 com 7. Tocou RMT 53, esquerda, perna do vento da 10, mil pés, aguardando para girar base. Mil pés do vento para a base, Olimpo 01. Localizador 10, gol 1604. 604, torre 118, meia dúzia. Noite, o gol 1604 está a 3 milhas do Interterra. Passa lá. Passa no externo, no 604. Tá lá. Corri para a coordenação, Olimpo 01 para pouso final. Ciente, Olimpo, estou ciente, inicialmente mantendo a perna do vento, possivelmente vai alongar e vai seguir a retaguarda do tráfego da Gol na aproximação da 10. Afirmativo 0. Alex Ray, decolado agora aos 5-5, controle 6-9-8, ingressando no axé, bom voo. 6-9-8, grave. ...04, pouso autorizado na 1-0, 1-0 graus, 8-9, informa o tráfego do contrário na perna do vento, um P3 a mil pés, não interfere. Sente visual, livre pouso, pista 10, 1-6-0-4. Porta no farol de Itapuã, meu de Alexei. Sente a porta na farol de Itapuã, Alexei. Fala, Salvador, boa noite, até 3662, estamos no 0320 da Victor para autorização. Sente o 3662, está autorizado, Natal, nível 370, via Pêsulo 10. Decola na pista 10, curva à esquerda, subida Fuca, transição Zipar, controle 19.8, acione 5547. 370 autorizado, Natal, Upper Zulu, 10, Decola da 10 com curva esquerda na Fuca, Zipar, 19.8 ao controle, e 5547 ao transponder, ao 3662. Correto, cotejamento e chame pronto, pushback acionamento. Aparei, graças. O Mike at Mike for 091, go ahead. Good evening, sir. Sir, could you tell us how flight plan on time 2330, please? That's right. Your departure time is 2300. Then your plan is available till 2345. 2345, okay. Thank you. Mike at Mike for 091. Okay, report when you're ready to start the taxi. Okay, you're ready. Gente, Alexei, por gentileza, pode informar como é que está a situação do trânsito aí na orla? Está engarrafado ou não? Está bem engarrafado. Deixa no táxi. Vou puxar de acionamento no 03 ou 3662. 3662, né? O 03 está autorizado, chama o táxi. Parei, 3662. Copiado, Olympus, continue a aproximação, aguarde pista livre. Mike 4091 is ground. 45, Alberto 12685. 409 miles the ground. 4, solo 58, livre à direita, Oliver, mantenha a minha escuta, prosseguindo o táxi via Alfa e reportando antes da taxiway Juliette. Gente, livrando à direita na sua escuta, na Alfa, antes da Juliette, voo 1604. 629. 3662, solo. Na sua escuta. Ok, para a instrução de táxi, agora só com a torre agora, 18,5, ok? 18,5, então vai monitorando, muito obrigado. Mike 4091, the ground. É grato. Direto da presente, está autorizado. Inicialmente, X-Ray, a curvar à esquerda, mantendo a proa 210 para livrar aí a chegada à área, ok? Inicialmente 210, na 20ª milha eu vou direto. Positivo, reporta na vestibular para pouso, Guardião 7. Reporta na visual, o Guardião 07. Solo 00, livre à direita, Oliver, prossegue Alfa e Delta, me chame na Delta para o cruzamento. Está livrando Alfa Delta, chamada para o cruzamento, cruzamento 01. Frequência em traço até o regresso. Telef 6201 para o táxi com POB de 106. Alternamos com fins com 3 horas e meia. Telef 6201, copiado 106 no POB, confirme. Afirmo. Autorizado via Juliette Alfa, ponto de espera, me chame pronto, CNR 6201. Juliette Alfa, ponto de espera, chamará pronto, CNR 6201. Gol 604, mantenha a posição antes da Juliette, tirada a passagem ao Airbus Dolce, né? E após o mesmo, prosseguirá via Juliette até o 08. Alternativa da passagem do Airbus da Chanel, após a passagem do mesmo, Juliette para o 08, gol 604. Para o táxi da 3662, 152 a bordo, 2 horas e 50, Fortaleza. Copiado, autorizado via Índia e Alfa, ponto espera, me chame pronto, TAM 3662. Então, vamos para chamaria 3662. Yoshimar 6313, informação Victor, boa noite. Boa noite, Yoshimar 6313, desça para 4.000 pés, a chegada Bonf, um ajuste no 013. 4.000 pés, chegada Bonf, é possível para o Espelo, tá? Autorizado para o Espelo. Obrigado, para o Espelo, 6313. Sour. Romeu, Charlie X-ray, reporte atingindo ao 065. De imediato está autorizado o cruzamento, sumi pista livre, Olimpo 01. Para pronto, 3662. Então 3662 ali, mantém, pista 10. E mantém, na 10, 3662. This is tower. Copiado, Olimpo, boa noite. Três, meia, meia, dois, livre decolagem, 1-0, vento, 1-3-0 graus, 8-9. Livre decolagem, 1-0, tá? 3662. Boa noite, Alim, mantém 1-0. Muito boa noite, Alim, mantém 1-0, Genete 6201. Vem para o controle. Guardião 07, regressando para Salvador. Estou no centro e litoral. Pessoas a bordo, Guardião 07. Pessoas a bordo, Guardião 07. San 3662, decolou ao 07, controle 19, decimal 8. 198, graças, boa noite. Tá 562, 370, vigilância. 370, vigilância, 3662. Copiado, Sané. Aguarde apenas alguns segundos para a decolagem. Salvador, gol 1405, informação X-Ray. 1405, bom dia, copia o 360 para Brasília. Afirma, pronto, 4. Autorizado para Brasília, nível de voo 360 pela Aperzolo 17. Decolada 10, com curva à direita, subida gole, transição Ofito. Transponder é 5555 e o controle em 1980. Proteja. 360 Brasília. Brasília, Upper Zulu 1710, direita após o Golio Fisco, 555-5198, gol 1405. Correto no 405, champanhe para o push e acionamento. Chamado. Solo com 889, boa noite, autorização de tráfego na Leão. Boa noite, gol no 889, é, 360 nível já autorizado, aceita? Por? Aceita. Ok, gol no 889, autorizado então para o Galeão, nível de voo 360, pela Upper November 857 até Porto Seguro, após Upper Zulu 16 até Gruff, Upper Zulu 14 até Toquim. Decola da cabeceira 10, com curva direita, subida da El, pode direto para as posições Leda e Bidev, transponder é 5552 e o controle em 119.80, Cotex. Autorizado Rio de Janeiro Galeão, nível 360, via Upper November 857 até Seguro, Upper Zulu 16, Gruff e Upper Zulu 14, Toquim. Decola da pista 10, curva direita, saída da El, então Leda e Bidev. Código transponder 5552, controle de saída em 119.80, gol no 889. Gol no 889, correto, cotejamento, chama para pushback e acionamento. 889. Cruzamento. Batiu, guardando. 201. 2000 pés da El, 6201, obrigado. 370, confirma. Ah, pode ser 330 mesmo. Ok, então, tá 3152, autorizado para Maceió, nível de voo 330, pela Upper Whiskey 58 até Orago, após direto, decola da cabeceira 10, com curva esquerda, subida Puca, transição Caju, transponder é o 5560 e o controle em 119.8, cotejo. Maceió 330, 58 horário, Carlos 10, com a esquerda, Pucan, Cajú, 590. 2 segundos, correto, cotejamento, já para o pushback e acionamento. Acelerar a posição, é 2. Fleet approach, call tower, 18.6, Papa India Romeo. 1-18-6, Papa Papa, Bravo India Romeo. Tapuão, guardião. Copiado, guardião. Para informação, temos um tráfego à sua esquerda, Charlie Lima 30. Já passou o marcador externo, prosseguindo o final 10. Então, quando visual com o mesmo, prepare-se para o cruzamento da final da 10, a retaguarda, guardião, 07. Negativo, já visual com o tráfego, vai prosseguir a retaguarda. Faz a vontade. Tower receiving, Papa Papa Bravo India Romeo, establishing ILS runway 10 with runway time. Was that Bravo India Romeo, clear to land runway 10, wind 120 degrees, 8 knots. Clear to land runway 10, Papa Papa Bravo India Romeo. Torre, teria condições de pousar na 35 e está aquecendo a baixa altura até o pátio? Guardião, então vai prosseguir para a final da 35, pousando pairado sobre a cabeceira. Ativo, prosseguindo para a final 35. Guardião 07, informa o vento, 120 graus, 8 nós, estão livre pouso sobre a cabeceira 35, guardião. O 562 e o controle em 1980, cotejo. Passou com 3 horas e 35, volta na pronatal. Copiado, Oceaner 6310, Guardtax. Guardtax, na apresentação. Pelo, 6313. Na 3662, chame o centro Recife, 12545, alterne 12685. 12545, 365, graças, boa noite.